te tira deste vale de aflição. Reanima o teu pobre coração, mesmo sendo tão fraquinho como és. Fortalece e faz de ti um campeão. Porque choras com tua alma angustiada, estás perdendo a calma, já não sabe o que fazer. Pois teus sonhos te frustraram, se tornaram pesadelo. Não encontras quem lhe possa socorrer. Quantas lágrimas vertidas nesta vida tão sofrida, mas Deus tem uma saída pra você. Retira deste vale de aflição, reanima o teu pobre coração, mesmo sendo tão fraquinho como és. Fortalece e faz de ti um campeão. Se estás na cova junto aos leões, contra ti o mal não poderá fazer, e no fogo entra pra te proteger. Deus tem poder. Possa sua bênção impedir. O inferno cai por terra, não vai resistir. Quando Deus mandar, demônios vão ter que correr. Se Ele ordenar, milagres vão acontecer. Ele é forte e capaz, Ele ordena e faz. Meu irmão, não desista jamais. Abre a boca e dê um glória, ainda tem uma saída pra você. Deus retira deste vale de aflição, reanima o teu pobre coração, mesmo sendo tão fraquinho como és. Fortalece e faz de ti um campeão. Se estás na cova junto aos leões, contra ti o mal não poderá fazer, e no fogo entra pra te proteger. Deus tem poder. E não há quem possa sua bênção impedir. O inferno cai por terra, não vai resistir. Quando Deus mandar, demônios vão ter que correr. Se Ele ordenar, milagres vão acontecer. Ele é forte e capaz, Ele ordena e faz. Meu irmão,